flesh tax. Alô, Trentinha, 00, livrou na sua escuta. Boa noite. 000, vai taxa via Alfa, uma reposição antes da Juliette. Alfa e reposição antes da Juliette, 300. 300, mantém posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 3600. Para o táxi é o gol 970, tá com 5-8 a bordo, 5 horas e 5 até na Fortaleza. Fechado o táxi, via Índia Alfa, no ponto esperador no 0, torre 1895, que nega 10 no 3, boa viagem. Obrigado, 10 no 3, Índia Alfa, no ponto esperador 2895, bom trabalho aí, bom dia. Gol 970. Gol 3600, vai ingressar com cautela. A Juliette para o portão 4, tentando para o táxi na Fragol. Com cautela, Juliette, portão 4, 3600. Onda, para bater com o Mike Bravo? Consiga. Bate 3, autorização, acionamento, trajada, bate 4. 7, está autorizado a acionar, reporte para esse táxi. Reportarei, vai ter problema. Solo Salvador, boa noite, azul 6908, chegou na frente. 908, vai prosseguir via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da 6908. Standby to ETC clearance, Portugal 024. Portugal 024, standby. Solo, Papatango, mais Eco Bravo, estacionado, tudo tá. Prezado Tango, reporte para ingresso no Grande Pátio, Eco Bravo. Reportará para ingresso no Grande Pátio, mais Eco Bravo. Azul 6908, vai manter posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 6908. Salvador, eu vou 1868 na posição 01, não puxa essa nada. No 868, o 01 tá livre, tá, livre pushback após táxi. Livre, reportar ao táxi, 868. Bravo, funcionou, ele bateu, Maica. Maica Cobravo vai ingressar no pátio principal, vai contornar o pátio principal, vai ingressar na Lima. Vai tentar que seja a Mike, Quebec, na Quebec, Chime Torre. 1895 para ingresso no 735 até o Pátio 4. Nossa, Lima, Azul, do 3, ativo, após a aeronave livrar a entrada do pátio 3, está autorizado a ingresso na Juliette para o pátio 3, posição 06, azul 6908. O cara também finalizou? Primativo, aeronave de pequeno porte, está autorizado a ingresso na Juliette, pátio 3. Ok, obrigado. 098, cópia Natal. 098 Natal, aguarde instante para cópia, prepare Pucas e Pá. Tá 024, ready for cópia? Go ahead, Portugal 024. Salvador, tipo, tu Lima, papá, papá, tango, cleared fat level 350, via UMP, whiskey 58, after conforme a fat plane route. Take off runway 10, after left turn, Puka departure, Caju transition, Salvador departure frequency 119.8, and escort 5175. Isso, boa. Flight level 350 for whiskey 58, then flight turn route. Runway 10 for departure, then left Puka departure, Caju transition 109.8 after departure, squawking 5175, Portugal 024. Portugal 024, push ready for push and setup. Call you ready, Portugal 024. Salvador, Papa Romeo, Bravo, Alphatano. Está no pátio 3, solicita translado para a pernoite no pátio 4 ou 5. Sim, a gente vai reportar para acionamento o Bravo Fatango. Positivo. 98 da Gol, está pronto? Bruno 098 está pronto para cópia? Está pronto. Salvador Natal, 370 nível, eu peso 10, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. 1198 controle, 5176 transporte. Autorizado Natal 370, peso 10, pista 10, curva esquerda, Puka Zipar, 198, 5176. 098 planejamento correto, reporte para posicionamento. Vai reportar. Prossiga com o Bravo. Despacho 4, na Quebec vai chamar a torre em 1-1895 para ingresso no, na 1735 até o Pátio 4. Paulo, o Bravo Patano pode acionar? Direcionar reporte para o táxi. Para o táxi chegou 1868, estamos com 157 a bordo, 2 horas, Salvador. 868, está autorizado o táxi de Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1895, quem negar 1093, boa viagem. Com 1093, livre táxi Alfa na espera da 10, 1895, até uma noite, 868. Bravo, passando acionado, pronto, táxi. Alfa Tango está autorizado, ingresso no Grande Pátio, vai contornar o mesmo, vai ingressar na Lima, Mike Quebec, na Quebec, me chame novamente, o Bravo Alfa Tango. Poderia confirmar se será o Pátio 4 ou Pátio 5? 4. Ciente. noite. Direcionamento do gate 2, gol 0098. No 2 está livre, reporte táxi. Livre, reporte táxi, gol 0098. Já de ingresso na Quebec, vai reportar para ingresso na 1735, Brava Fatão. O Bravo Fatango vai ingressar na 1735 e vai taxiar até a parte 4. Autorizado. Prossiga. Sente para quantas pessoas desembarque? Sente. Salvador, boa noite, vou 972. 972, Alfa, reporte antes da Juliette. Mandar antes da Juliette, 972. 972, mantém posição as suas filhetes. Mantém as suas filhetes, são 972. O gate previsto para o 972? Já consegui para o Uno, mas o restante não tem posição. Tem posição, Ronaldo. Vou faltar algo na escuta? Vou faltar algo na escuta do solo? Para o táxi Golo 098 no 29245 Maceió. Vim pelo B? 129. 129 a bordo, autorizado o táxi via Indy Alpha no ponto de espera do 02-1895, que é 1093, boa viagem. Indy Alpha, ponto de espera, monitora 118, né? Chama 1895. 1903, muito obrigado, boa noite. Gol 972, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, portão 972. Alfa Tango, chame em 1895. Portugal 024 and 11 request push and start. Portugal 024.